Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. A Diocese da Guarda preparou para os próximos 4 anos um plano pastoral que visa aprofundar os documentos do Concílio Vaticano II com o tema Que Igreja Somos, Que Igreja Queremos Ser. Há quem afirme que precisamos de um novo concílio. Ao longo deste programa, vamos procurar saber se precisamos de um novo concílio ou de ler e refletir os documentos do Vaticano II. Para isso temos connosco o coordenador responsável por este plano pastoral, o Sr. Cónego Joaquim, que nos vai falar desse plano. Procuraremos saber por que surgem os concílios, falaremos dos leigos, da sua missão e vocação, dos ministérios não ordenados, da dignidade do trabalho e da sua dimensão natural e sobrenatural, da hierarquia e da Igreja e de quem é a Igreja, as paredes, o templo ou as pessoas. Sr. Cónego Joaquim, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Uma saudação especial também para os nossos ouvintes e hoje também de modo particular para os nossos imigrantes, dado que vamos conversar mais uma vez da Diocese da Guarda, uma diocese que tem muita imigração. Eu digo mais uma vez porque nós tivemos aqui há duas semanas uma conversa com o Sr. Cónego Joaquim, mas que, por falta de tempo, não nos permitiu falar deste plano pastoral. Portanto, hoje estamos a dar sequência a uma conversa que iniciámos há duas semanas. Sr. Cónego Joaquim, vou-lhe colocar a primeira questão e que, pronto, tem a ver com este plano pastoral para a Diocese da Guarda para os próximos anos, os próximos 4 anos. Porquê é que surgem os concílios? Uma vez que nós vamos falar dos documentos do concílio, ou melhor, na Diocese, vais falar dos documentos, de parte dos documentos do concílio. Porquê surgem então os concílios? Mais uma vez, bom dia, Sr. Armando Melo. Bom dia também, ouvintes deste programa. Uma saudação especial e particular, novamente, para os nossos imigrantes. A questão que põe, a primeira questão, por que surgem os concílios? Nós podíamos ir descobri-la logo no livro dos Atos dos Apóstolos, quando foi necessário que os apóstolos reunissem para tomarem em conjunto, uma primeira decisão. Um problema que se levantava na Igreja, que requeria, naturalmente, uma decisão conjunta dos apóstolos. E depois eles disseram que pareceu-nos ao Espírito Santo e a nós. O concílio surge sempre assim. Quando há problemas com alguma gravidade na vida da Igreja, na vida das comunidades cristãs, ou inclusivamente na relação que a Igreja tem com o mundo, com o mundo contemporâneo, com o mundo de cada tempo, e diante destes desafios, às vezes é importante que a decisão não seja do Papa sozinho, deste ou daquele bispo, ou até de um conjunto de bispos, mas às vezes há decisões que interessam à Igreja na sua totalidade. E porque interessam à Igreja na sua totalidade, exigem um concílio. E também, muitas vezes, porque não só interessam à Igreja na sua totalidade, mas interessam até à humanidade, à qual a Igreja procura servir sempre. Quando há situações assim, naturalmente que se impõe a necessidade de um concílio ecuménico, onde os bispos, juntamente com o Papa, ajudados por seus peritos, por homens de saber, da ciência, não só às vezes no campo da teologia, mas também noutros campos das ciências humanas, até quando os problemas são dessa ordem, possam depois tomar decisões a partir daquilo que é a inspiração do Espírito. Não é? De tal modo que se possa dizer, pareceu-nos ao Espírito Santo e a nós, que surgirá sempre assim. Eu creio que este concílio, Vaticano II, que nós estamos agora a começar a falar, e que a Diocese da Guarda vai realmente estudar, refletir, ler parte destes documentos, eu penso que há 50 anos já se falava numa grande crise de fé. Eu creio que nessa altura se dizia que havia um divórcio entre a fé e a vida. Isto há 50 anos. E este erro, será que se evoluou destes 50 anos para cá ou não? Olha, a mim parece-me que há situações em que ele poderá ter-se avolumado e a distância ser maior ainda. Há outras situações em que, francamente, nos aproximamos. O interesse da Igreja hoje pelo mundo e pelas realidades do mundo contemporâneo, a preocupação da Igreja com essas realidades está hoje muito patente também naquilo que é a intervenção do Papa, daquilo que é, sobretudo, os últimos Papas, desde o Papa Paulo VI, o Papa João XXIII, que iniciou o próprio concílio, e os Papas anteriores também, porque isto, quando surge um concílio, não cai assim do nada, não é uma inspiração de momento, é uma vontade que se vai sentindo e que depois alguém interpreta como vontade de Deus, nomeadamente o Papa, quando decide um concílio, não é porque o sonhou da noite para o dia, não o toma de ânimo leve. Portanto, há todo um caminhar que se vai fazendo e que depois, em determinado momento, se chega à decisão da convocação do concílio. E, portanto, estes problemas que havia de algum distanciamento entre a Igreja e o mundo poderão, num ou noutro momento, ter-se evolumado. E, às vezes, sentimos também alguma relutância de algumas franjas da sociedade e até de alguns movimentos se afastarem da Igreja, não ligarem muito à Igreja, mas também vemos, por outro lado, uma preocupação muito grande da Igreja estar mais presente e estar mais atenta aos problemas da humanidade e às grandes questões da humanidade, às questões políticas, às questões éticas, às questões económicas. E o desafio, por exemplo, este Papa atual, o Papa Francisco, nos faz para que a Igreja deixe, como é que eu ia dizer, os seus âmbitos eclesiais, digamos assim, as paredes dos seus templos, para estar próxima, sobretudo, das franjas da sociedade mais marginalizadas, dos mais necessitados, dos mais pobres. Atenção ao mundo, atenção ao mundo contemporâneo e aos seus problemas. Eu penso que neste aspecto se progrediu bastante, quer dizer, o Concílio Vaticano II deu à Igreja uma dimensão de serviço que me parece muitíssimo importante. De serviço à humanidade, de serviço ao mundo, não é? Houve uma maior abertura e, de facto, nos últimos 50 anos, portanto, os leigos veem a Igreja portanto, de uma forma bem diferente do que se via antes. Agora, o que o Papa fala é que há, se calhar, aquilo que não havia antigamente. Isto há 50 anos, se calhar não se entendia bem o que se dizia, mas as pessoas iam. Hoje as coisas são diferentes. Há aquilo que se chama uma duplicidade. O Papa, agora, quando foi a Assis, agora há poucos dias, no dia 4 de outubro, ele falou numa situação que ele diz que é grave. Este Papa é extraordinário, eles são todos extraordinários, mas este fala com o coração, não é o que tem que dizer. Diz, e ele falava do mundanismo. Eu recordo-me que ele falava do mundanismo, que era necessário despojarmo-nos do mundanismo. Eu penso que esta conversa veio pelo seguinte: a comunicação social quis divertir-se com a viagem do Papa Assis, porque o Papa foi perante o altar de São Francisco de Assis, aquele que viveu a pobreza. E este Papa tanto tem falado desse assunto, aliás, há pouco o Jacó Nunes falava disso. E então, parece-me que a comunicação social disse, pronto, que era necessário que a Igreja se despojasse. E creio que o Papa, portanto, também com o seu sentido de humor, disse, pois, de facto é verdade, a Igreja tem que se despojar, eu ando farto de dizer que a Igreja tem que se despojar, mas a verdade é esta, de que é que se vai despojar? A Igreja não são só os não é só o Papa, nem são só os cardeais, nem são os bispos, nem são os padres, nem são as freiras. Eles representam menos de 10% da Igreja. Ora, todos nos temos que despojar. E nessa altura ele falava do mundanismo que existe e referia-se, portanto, a esta duplicidade. Quer dizer, nós aceitamos uma coisa, mas não aceitamos outra. E isto há 50 anos não acontecia, só com o Joaquim. O que é que nós hoje vivemos? Está bem, eu vou à Igreja e tudo bem. Mas, quer dizer, depois no aspecto dos mandamentos ou dos sacramentos, eu faço o que bem entendo. Quer dizer, não, eu confesso-me a Deus, não confesso ao Padre, o Padre é igual a mim. Quer dizer, isto há 50 anos não acontecia. Portanto, isto de facto é uma heresia, não é? Portanto, porque não há outra confissão. Confissão é só o Padre e não há mais nada. Portanto, é una e portanto, auricular. Portanto, não há outra. Agora, nós, pronto, é mais fácil, eu é que decido, a televisão é que me dá, é que me dá as lições, e eu falo pelo que a televisão me dá. Portanto, neste aspecto é que eu penso que... Eu penso que quando o Papa Francisco falava que era preciso despojar-nos do mundanismo, penso que não era nesse sentido. Não. Vai-me desculpar. Penso que não era nesse sentido. Penso que é noutro sentido que nos deve preocupar bastante mais. Porque, por exemplo, os sacramentos tiveram muitas maneiras de se viver ao longo da história, sendo a realidade em si os sacramentos da confissão. O que é? Mistério do perdão de Deus para nós. Não vamos estar agora, não vamos entrar em discussão, como é a forma que hoje temos, é auricular, individual, mas também o ritual prevê outras celebrações comunitárias e até absolvições comunitárias em casos, em determinados casos. É porque é possível. A preocupação do Papa acho que não é neste sentido. Eu acho que nem é, sobretudo, naquilo que os cristãos católicos devem continuar a praticar e a viver. Pois, tudo bem, essa é uma questão que está sempre presente. Nós somos gente que tem fé e que pratica segundo aquilo que são as indicações da Igreja. Tudo bem. Agora, eu penso que aquilo que o Papa queria dizer-nos que era bastante mais amplo. Quando ele fala do despojamento do mundanismo, é do despojamento do espírito do mundo que, muitas vezes, que com frequência nos atinge, a começar pela hierarquia da Igreja. E a começar por aquilo que é o Vaticano e toda a sua estrutura, que o Papa tem apelado também, é que, de facto, vive este espírito de despojamento. O que é que ele quer dizer? Quanto a mim, e penso que não estarei muito errado, é que o espírito com que devemos viver é o espírito cristão. É o espírito cristão, mas nesse sentido de querermos ser seguidores do Senhor. Muitas vezes, nós, apesar de estarmos ligados a Cristo, e às vezes até ligados e vinculados pelo sacramento da ordem, continuo, agora falo da hierarquia, nomeadamente. Sim, sim, sim. Mas acho que... Aliás, bispos, padres, há muito etc. para falar também dos leigos. Sim, também. Mas penso que teríamos que começar por aqui. Quando o Papa fala do despojamento do espírito mundano, quer dizer isto mesmo. Quer dizer, aquilo que deve orientar-nos, aquilo que deve guiar-nos, é o espírito de Cristo. Que é naturalmente diferente do espírito mundano. A pergunta é não sermos gananciosos, é não sermos falaciosos, é não querermos prebendas e outras honrarias, é despojarmos-nos um pouco deste espírito mundo, para estarmos de facto ao serviço do mundo, que é algo de belo, que é algo de bom. O mundo no qual vivemos, o nosso mundo é algo de belo e bom. É amado por Deus. E nós deveríamos ser a Igreja no seu todo. E, portanto, incluindo também a hierarquia, que de facto somos menos de 10% da totalidade da Igreja, a Igreja devia ser no seu todo esta expressão do amor de Deus ao mundo. E este amor de Deus não se compadece com honrarias, nem com títulos, nem com esta roupagem exterior que às vezes nos revestimos, não é? E em vez de estarmos revestidos de Cristo, estamos muitas vezes revestidos destas roupagens mundanas. Penso que é um pouquinho isso que o Papa queria dizer. Em rede, através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o seu cónigo Joaquim, coordenador responsável pelo plano pastoral da Diocese da Guarda para os próximos 4 anos. A Diocese da Guarda preparou para os próximos 4 anos um plano pastoral que visa aprofundar os documentos do Concílio Vaticano II, que ocorreu há cerca de 50 anos e que tem como tema o plano da Diocese, que Igreja somos, que Igreja queremos ser. Vamos saber como vai funcionar este plano pastoral e do que consta. Porque surgem os concílios, se precisamos de um novo ou de ler e refletir sobre os documentos do anterior, dado que muitos dizem que precisamos de um novo concílio. Falaremos dos leigos, da sua missão e vocação, dos ministérios não ordenados, da dignidade do trabalho e da sua dimensão natural e sobrenatural, da hierarquia e da igreja e de quem é a igreja, as paredes, o templo ou as pessoas. Sou Cónigo Joaquim, vamos continuar esta nossa conversa. Estamos a falar do concílio, que no fundo a pastoral, o plano pastoral é exatamente ver alguns documentos do Concílio Vaticano II. Estou de acordo quando há pouco falava do mundanismo, pois que de facto isto não se concilia com honrarias, não é? Não há dúvida nenhuma. Ele próprio, o Papa, falou, tanto que não é com a vaidade, não é com a arrogância, isto está em contradição de facto com Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir. Exatamente. O Papa Francisco, ele próprio falava também dos ídolos, e hoje vivemos num mundo de ídolos, não é? Nós verificamos que a própria televisão tem programas que se chamam Os Ídolos, ou se não tem, teve, já não sei se tem, se teve, mas não é só a televisão, todos nós temos, de facto, aqueles ídolos e queremos ficar presos a eles, mas realmente não é, porque os ídolos, o que são os nossos ídolos, muitas vezes, são artistas que se drogam, são artistas que se embebedam, portanto, são ídolos de pés de barro, e portanto, o nosso único, não há outro ídolo. O único ídolo é Cristo. E o que o Papa também pretende dizer é que, de facto, devemos largar estes ídolos terrenos e caminhar, de facto, para o verdadeiro ídolo. Queria aqui voltar aqui um pontito que há pouco falou das absolvições. Fica com a ideia que falou das absolvições, que elas podem ser gerais. Mas vamos esclarecer isso, porque acho que é extremamente importante. Elas podem ser gerais, por exemplo, se um barco está a afundar, pois não há dúvida que pode levar uma absolvição coletiva. Quem diz isto diz outra coisa. Há um perigo de morte. Mas também é verdade que se o barco não se afundar, as pessoas depois têm que se confessar. Portanto, não há... Isto é doutrina da Igreja. E, portanto, às vezes, eu só estou a referir isto, não há por nada. É que, às vezes, alguém que escute isto pode pensar que, de facto, pode se confessar com alguma absolvição coletiva. Ora, isso é erro. Portanto, só há uma forma de nos confessarmos. É ir ao padre. Não há outra. Agora, claro, perante um perigo iminente de um avião que está a cair e vai lá um padre e que dá uma absolvição, pois está bem, pois então, olha, aí tudo bem. Mas, quer dizer, mas se algum ainda escapa desse avião, depois vai ter que se confessar quando cá chegar, porque essa absolvição não resolve depois. Portanto, desculpe eu dizer isto, porque às vezes já há para aí tanta tentação para fugir do magistério da Igreja, que neste caso nem é o magistério, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é imutável, não. E ela não muda nem vai mudar. Não, é a disciplina da Igreja. É a disciplina da Igreja. É a disciplina da Igreja. Não é a palavra de Deus, mas é a disciplina da Igreja. A palavra de Deus é um pouquinho diferente. Não é? A palavra de Deus é, sobretudo, uma palavra de sempre de absolvição. A palavra de Deus é sempre de perdão, é sempre de misericórdia. Agora, há várias formas. Aliás, nós sabemos pela história, não é? O sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, como habitualmente dizemos, teve várias formas ao longo da história da Igreja, ao longo dos tempos. Só para dizer assim, quando alguém é absolvido numa situação extraordinária e em conjunto com outros, a absolvição valeu, não é? Eu fui perdoado dos meus pecados. Se eu estou arrependido, se eu estou convicto da minha condição de pecador e se eu abro o meu coração e a minha vida à misericórdia e à bondade de Deus, com vontade de mudar, Deus perdoa-me, não é? Se me deram assim uma absolvição. É de facto, porque às vezes nós pegamos assim, a confissão auricular, individual, é necessária, é importante, sim, quando eu tiver uma falta grave, quando tiver um pecado mortal, sim, é. Agora, eu também devo estar preparado e saber o que é uma falta grave, um pecado mortal, porque se não houver isso, se eu estiver em comunhão com Deus, eu nem sequer necessito de uma mediação assim. Agora, de facto, a disciplina da Igreja diz-nos, para alguém se reconciliar com Deus, deve confessar-se individualmente a um sacerdote, que é o grande mediador entre Deus e nós. Não é? Quando precisamos do perdão de Deus, há alguém que faz essa mediação e que me garante, esta bondade de Deus e esta misericórdia de Deus naquele momento para mim. Mas isto só para dizer, seria uma conversa que nos levaria muito tempo, nos levaria muito longe, só para dizer assim, é que nós também não podemos limitar Deus, porque às vezes estamos a limitar Deus à nossa ação, não é? Portanto, eu penso que a questão da penitência, porque a questão é esta, na Igreja, merecia alguma reflexão e merecia, se calhar, alguma adaptação também aos nossos tempos. Porque aquilo que está em causa, verdadeiramente, para mim, e penso também que não erro muito para a Igreja, é esta condição de penitente que eu devo sentir. Esta condição de alguém que sabe que carece absolutamente da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do perdão de Deus. Por enquanto, a maneira que nós temos de fazê-la sentir é essa, não é? Mas não é a única forma. Não é a única forma. Há pouco, quando eu disse que era a palavra de Deus, e admito que, pronto, que eu esteja errado, era neste sentido. Portanto, quem instituiu os sacramentos, neste caso é a confissão, foi Jesus Cristo, e por isso ele disse, a quem perdoares os pecados serão perdoados, a quem os tiveres serão retidos, e portanto esta foi a forma que ele disse. Portanto, isso é que eu disse, que era a palavra de Deus neste sentido. É o âmbito mais amplo. Quando o São Carlos Joaquim diz, portanto, pois as pessoas vão quando têm pecados graves e tal, mas quer dizer, mas também vamos ver, muitas vezes vai-se à confissão, não só para perdoar os pecados graves, mas também porque a confissão nos dá graças. Não era por acaso que João Paulo II se confessava todas as semanas. Portanto, sim. E não era por pecados graves. Não ponho em causa isto. Quer dizer só, que às vezes podemos limitar a bondade de Deus e a misericórdia de Deus e o sacramento da penitência a esta forma. E se calhar teríamos que alargar um pouquinho para outras formas. Porque aquilo, por exemplo, que referiu há pouco, é de uma importância fundamental para percebermos esta relação entre Deus e a sua misericórdia e, portanto, o perdão para nós. Quando Cristo, depois da ressurreição, mesmo no ato do primeiro dia, na tarde do primeiro dia em que o Senhor ressuscitou, e aparece e diz aos apóstolos, a quem perdoar serão perdoados, a quem retiver serão retidos, ele não estava a falar da confissão auricular neste momento. Não estava a falar. Estava a falar de uma outra realidade, daquela que São Paulo há de dizer quando escreve aos primeiros cristãos e lhes diz assim: meus irmãos, em Cristo Deus reconciliou o mundo consigo e agora confiou-nos esta palavra de reconciliação. Isto é, a Igreja é este momento de reconciliação, é esta palavra de reconciliação. E por isso aqueles a quem perdoar serão perdoados, aqueles a quem retiver serão retidos. Isto é, aqueles que se acolherem a vós, em vós encontram a misericórdia e o perdão de Deus. Penso que é... E portanto, isto só acontece em Cristo Jesus, não é? Ele é o grande espaço da misericórdia de Deus e do encontro com Deus. E a Igreja, no seguimento de Cristo hoje, há de continuar a ser novamente este espaço da misericórdia e da bondade de Deus para nós. Agora temos esta forma para individualmente sentirmos esta misericórdia de Deus, mas ela é muito mais ampla, muito mais abrangente. Ela é para toda a humanidade, sem dúvida nenhuma. Agora concordo que, de facto, a disciplina da Igreja, assim, confissão auricular, sempre possível e sempre que necessário, e este necessário não é preciso que eu tenha uma falta grave, às vezes pode ser para que em mim cresça a graça de Deus. Ah, pode, com certeza, sem dúvida. Aliás, o próprio João Paulo II, e e também Bento XVI, eles falavam muito, portanto, na confissão, portanto, que os sacerdotes... Uma coisa que impressionava era, de facto, muita gente comunga, mas pouca gente se confessa. E eles, portanto, têm falado muito disso. Mas vamos voltar ao concílio, vamos contar... Há pouco dizia que o Papa João XXIII fez, de facto, o anúncio do concílio. Uma coisa importante é que ele tinha menos de 3 meses como Papa, portanto, porque ele sucedeu, creio, a Pio XII, e em menos de 3 meses ele anunciou, portanto, não começou, mas anunciou o concílio. O que é que teria levado João XXIII a sentir esta necessidade de levar Cristo deste concílio tão rápido? Porque não parece assim normal, não é? Quer dizer, ao fim de 3 meses já está a anunciar um concílio, e em boa hora, não é? O Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Está bem. Agora, está bem. Como é que atua este Espírito de Deus? Como é que o Papa, naturalmente, Deus não lhe fez um telefonema, mas assim, olha, convoca um concílio para amanhã. O Papa João XXIII, naturalmente, conhecia muitíssimo bem a história da Igreja, conhecia muitíssimo bem a história do mundo, do seu tempo. E, naturalmente, conhecia muitas posições de teólogos do seu tempo. Naturalmente, conhecia muitas das posições de muitas escolas teológicas do seu tempo. Naturalmente, sentiu a necessidade do adjornamento da Igreja. Sentiu a necessidade de abrir as janelas da Igreja para que entrasse uma lufada de ar fresco na Igreja, e decidiu em boa hora, e assim em pouco tempo, mas em boa hora. Portanto, é uma decisão segundo o Espírito, sem dúvida. Sim. Portanto, ele sentia, ou pelo menos intuiu, que dessa forma ele podia chegar a Cristo às pessoas de uma maneira mais fácil. Da mesma forma, se calhar que poderemos dizer que João Paulo II, em tantas viagens que fez, também intuía que essa era a maneira de levar Cristo às pessoas. Foi um pontificado extraordinário. Mas voltando ao concílio, Pio XII tem uma parte muito forte neste concílio. Eu digo isto porque eu estive a ver, o Vaticano II cita mais de 250 vezes Pio XII. E tem mais de 1000 referências ao mistério de Pio XII. Sim. Ele está aqui bem marcado, o antecessor de João XXIII. Sem dúvida. É como eu lhe dizia há pouquinho. O Papa João XXIII conhecia a história da Igreja do seu tempo, conhecia a história do mundo do seu tempo também. E naturalmente que estava atento a tudo aquilo que o Pio XII tinha escrito, tinha sentido, tinha dito, e portanto ele sabia desta ânsia de renovação da Igreja. Desta ânsia de renovação da Igreja na sua totalidade e da necessidade de fazer esta renovação. E ele assumiu-a com alguma coragem, apesar da sua idade, mas assumiu-a de facto na resposta a este Espírito de Deus que no fundo é o Espírito de Deus que convoca, não é? Mas penso que sim, que tem muita influência tudo aquilo que anteriormente, pelo Pio XII e pelos teólogos, pelas escolas teológicas do seu tempo, ia aparecendo como desejo de renovação. Com desejo de renovação da Igreja. Não faz muito sentido. voltamos com as conversas em rede através da Rádio Nova em 100.2 ou através da radionova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Cónigo Joaquim, coordenador responsável pela pastoral da Diocese da Guarda para os próximos 4 anos. A Diocese da Guarda preparou para os próximos 4 anos um plano pastoral que visa aprofundar os documentos do Concílio Vaticano II, que ocorreu há cerca de 50 anos, e este plano tem como tema que Igreja somos, que Igreja queremos ser. Vamos saber, ao longo deste programa, como vai funcionar este plano e do que consta, porque surgem os concílios, se precisamos de mais concílios, falaremos dos leigos, da submissão e vocação, dos mistérios não ordenados, da dignidade do trabalho e da sua dimensão natural e sobrenatural, da hierarquia da Igreja e de quem é a Igreja, os paredes do templo ou as pessoas. Sr. Cónigo Joaquim, então, voltando aqui à nossa pastoral diocesana, a Diocese da Guarda pretende fazer uma caminhada sinodal nos próximos 4 anos. O que é que vem a ser isso? Uma caminhada sinodal é uma caminhada em conjunto. Como disse, como indica a própria palavra. Uma caminhada em conjunto, isto é, pretendemos que a Diocese toda, isto é, a Igreja desta Diocese, possa fazer uma caminhada conjunta, com um rumo definido, com objetivos definidos e também procurando que durante a caminhada sintamos que este espírito sinodal possa ir crescendo e se possa ir desenvolvendo. O plano pastoral de que estamos a falar é um plano quadrienal que o Sr. Bispo implementou e que nós naturalmente ajudamos a organizar e a planificar. O Sr. Bispo nomeou-me recentemente o coordenador da pastoral diocesana e escolhemos depois também uma equipa, um secretariado da coordenação pastoral, de que fazem parte mais 4 sacerdotes, um de cada zona pastoral da nossa diocese. Um da zona norte, outro da zona oeste, outro da zona centro e outro da zona sul. Concretamente o padre Jorge Castela, na zona norte, o padre Nuno Silva, da zona oeste, o padre Gilberto, da zona sul, e o padre Ângelo, da zona centro. E eu, como coordenador desta pequena equipe. Desde abril deste ano, começámos a preparar várias reuniões, de facto levou-nos bastante tempo, juntamente com o Sr. Bispo também, que esteve sempre presente. Preparámos um pouquinho este plano, que agora foi apresentado à Diocese, e tem um objetivo geral. Este plano tem um objetivo geral, que é voltar, como aliás está escrito, não é? Voltar a escutar ou a ler o Concílio Vaticano II nos seus apelos de renovação da Igreja e deixarmos-nos interpelar por ele. Portanto, ler, conhecer melhor o Concílio e deixarmos que aquilo que vamos estudando, que aquilo que vamos refletindo, nos lance questões para depois procurarmos respostas que sejam válidas para os nossos dias. Essas constituições dogmáticas que vão estudar em cada ano já estão definidas para cada ano? Sim, sim, sim. É assim, nós vamos dividimos este plano pastoral em 4 etapas. Numa primeira etapa iremos procurar que modelo de Igreja, que Igreja queremos ser, que Igreja somos, que igreja queremos ser. Este ano, que já começou o ano 2013-2014, o ano pastoral, procuramos redescobrir o modelo da Igreja que nos propõe o Concílio Vaticano II, partindo particularmente de uma constituição dogmática, que é a Lumen Gentium, sobre a Igreja, e também de uma constituição mais de ordem pastoral, que é a Gaudium et Spes. Isto é, ir descobrindo... Para este ano. Para este ano. Irmos descobrindo que implicações há, a partir destes dois grandes documentos do Concílio, destas duas grandes constituições, que implicações há nas relações Igreja-Mundo, procurando sempre uma linha condutora e um fio condutor, que tem que naturalmente estar sempre presente na vida da Igreja, que é a linha da caridade. Que é a linha da caridade. Portanto, esta será a primeira etapa para este ano. No próximo ano, 2014-2015, será a segunda etapa, e é a questão da evangelização, toda a evangelização, que modelo de evangelização, a partir da renovação que a Dei Verbum propôs à Igreja, portanto, toda a questão da Palavra de Deus, portanto, redescobrir um pouquinho o dinamismo da evangelização e da catequese, a partir da Dei Verbum, uma ou das outras constituições fundamentais do Concílio. Portanto, a Igreja existe porque é convocada pela Palavra, mas é convocada para ser enviada a testemunhar a mesma Palavra, através de um primeiro anúncio, da evangelização e até, inclusivamente, da própria catequese. E assim abrir para vários âmbitos onde a Igreja tem a responsabilidade de testemunhar e de ensinar o Evangelho, portanto, fazer que, de facto, o Evangelho possa chegar a todos estes âmbitos. No ano seguinte, 2015-2016, que modelo de celebração, isto é, como é que celebramos, onde procuramos redescobrir o modelo de celebração dos Santos Mistérios, com base num outro grande documento do Concílio, numa outra grande Constituição, a Sacrosanto Dom Concílio, e avaliar um pouquinho, a partir dela, as celebrações nas comunidades da nossa Diocese, potenciando a sua verdade e a sua dignidade. Portanto, introduzindo até as preocupações do mesmo concílio sobre a liberdade religiosa, sobre ecumenismo, o diálogo interreligioso, o diálogo com os não-crentes e indiferentes, está a ser preocupação de todo este terceiro ano, nesta terceira etapa. E depois, uma última etapa, 2016-2017, onde, retomando os dados recolhidos e refletidos durante os três anos anteriores, e já analisados esses dados nos conselhos pastorais paroquiais, interparoquiais, arcipestais e diocesanos, em três assembleias de representantes de todo o povo de Deus da nossa diocese, definir linhas de orientação para o futuro imediato da vivência da fé na nossa diocese e, portanto, para a vida pastoral de toda a nossa Igreja Diocesana. O plano quadrienal será um pouquinho este. Isto vai ser todos os meses, uma vez, mais que uma vez? Como é que estão a prever? Preparámos para este ano um livrinho que é feito de um conjunto de cadernos, como diz assim no livro, o senhor está a ver, é pena que os nossos ouvintes não possam, por enquanto ainda não possam ver, mas temos já aqui, pode ver, preparámos um livrinho, um opúsculo, que tem sete cadernos, tem sete temas, digamos assim, e que ao longo deste ano nos vão proporcionar o estudo deste tema, que modelo de Igreja. E este livrinho, este caderno, feito deste conjunto de temas, foi preparado por uma equipe de peritos, digamos assim. Há um primeiro, chamado um caderno zero, que nos traz algumas indicações sobre aquilo que é um concílio, o que é um concílio, para que serve, depois o que é uma caminhada sinodal, uma vez que nos propomos fazer este percurso também. Depois, os outros temas são sobre a Igreja, sobre a dignidade do trabalho e da família, depois sobre a hierarquia da Igreja, depois sobre os leigos na Igreja, depois também sobre os ministérios laicais, procurando responder assim a esta primeira questão: que Igreja somos? E também, que Igreja pretendemos ser? Cada tema é para ser estudado ou trabalhado ao longo de um mês, ou numa sessão mensal, ou em duas sessões, pensamos que era mais simples fazê-lo em duas sessões. Cada tema, cada caderno, como nós o chamamos, está dividido em três partes. Uma parte expositiva e doutrinal, de indicações, de informação. Depois, uma parte que é feita de questões, que são postas ao grupo. E depois, uma terceira parte que é feita de pedido de sugestões. Isto é, este grupo, que sugestões é que dá? A partir, depois destas sugestões, que irão ser analisadas em vários momentos, quer pelos conselhos pastorais, arciprestais, quer pelo conselho pastoral diocesano, pelo conselho de arciprestes, e depois até também pelo conselho presbiteral, tiram-se conclusões que depois serão apresentadas como caminho e como desafios para nós vivermos na nossa Igreja Diocesana. Sr. Cónigo Joaquim, enquanto ia falando, eu fui tomando aqui algumas notas e o nosso tempo está passando, está quase no fim, mas pronto, enquanto o tempo nos permitir, vamos tentar aproveitá-lo, não é? Com certeza. Pois, eu acho que isto é, estas frases, para mim, eu achei isto muito bonito. Que igreja somos, que igreja queremos ser. Isto é bonito, é profundo. Agora, não sei se as pessoas, se muitos, e não falo na nossa diocese, se precisamos deste problema a nível nacional, se muita gente entenderá isto. Porque a ideia que eu tenho muitas vezes é que as pessoas estão muito satisfeitas com o que têm e pensam que têm tudo e já não, e não querem nada, mais nada, e pensam que nem precisam de mais nada. Agora, de facto, isto, se refletíssemos um pouco na igreja que somos e na igreja que queremos ser, isto dava pano para mangas, não? Dá com certeza. Dá. E o nosso objetivo, nós propusemos neste plano, que este plano seja feito numa caminhada sinodal. O que quer dizer isto? Não queremos, por exemplo, o conjunto de peritos que preparou estes temas, podia fazer uns textos e podia pensar só esse grupo de peritos, e o Bispo, a partir daí, poderia fazer um trabalho, indicar linhas de conduta para a Igreja da nossa Diocese. Mas nós não quisemos isto. Nós queremos que este seja um caminho sinodal, em que peritos, párocos, religiosos, leigos mais responsáveis e leigos menos responsáveis até na vida da Igreja, menos participativos e menos atuantes, possamos fazer esta caminhada conjunta. Isto é, nós queremos que os documentos conciliares nos ajudem a refletir a todos sobre este problema, que é o que é a nossa Igreja, o que é que nós somos como Igreja. Porque muitas vezes nós satisfazemos-nos com aquilo que temos. O padre ainda nos celebra a missa ao domingo, o padre ainda casa os nossos filhos quando é preciso, o padre enterra-nos quando é preciso, e pensamos que a vida da Igreja é isto. Quando a vida da Igreja é muito diferente disto. Também é isto. Naturalmente, também. Também há lugar para isto na Igreja. Mas a Igreja, eu volto a dizer aquilo que dizíamos logo no início, é este espaço de comunhão entre Deus e nós, entre nós e Deus, e portanto tem âmbitos muito maiores do que aquele de meras funções que às vezes fazemos. Pois, isto, aliás, quando diz que pronto, é preciso fazer esta caminhada, isto foi um pouco, acho que ao encontro do último sínodo, que dizia, e eu tenho isso aqui escrito, que se devia evangelizar pelo método dos apóstolos. Evangelizar um mundo que não conhece Deus, mas que pensava que o conhecia. Isto era há 2000 anos. Mas eu, se calhar, não estamos longe deste tempo, não? Não estamos. Não estamos. Aliás, toda a preocupação, desde o Papa João Paulo II, falar da nova evangelização, ou da re-evangelização deste velho continente europeu, e, no fundo, de todo o mundo ocidental, que pensámos que conhecíamos muito bem Deus, mas se calhar não o conhecíamos tão bem quanto deveríamos. Porque nos limitamos muitas vezes ao exercício de determinadas funções e não a este mistério de comunhão com Deus que nós descobrimos verdadeiramente em Cristo. E, portanto, o tornarmos-nos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. E eu penso que este Papa Francisco, quando nos fala de que é preciso despojar-nos deste espírito, quer dizer precisamente isto. É preciso redescobrir cada vez mais este Espírito de Cristo para vivermos segundo ele. É necessário que este Espírito de Cristo seja apresentado ao mundo e seja apresentado de tal modo que ele se torne apetecível ao mundo. E quando ele é bem apresentado, segundo aquilo que é a novidade do Evangelho, eu penso que muita gente irá aderir a ele. Sr. Cónsul, o senhor está a falar e eu estou-me a rir, mas estou-me a rir, não é disso, estou-me a rir porque constantemente olho aqui para o tempo que nos falta. E pronto, e eu também tinha vontade de dizer alguma coisa. Aliás, na sequência do que acaba de referir, o Papa dizia agora há poucos dias, já não sei se foi nessa viagem a seguir, já foi depois disso, falando para os catequistas, falando para os sacerdotes, falando para os leigos, falando para os pais, e dizia: não há hipótese, quer dizer, isto quando agora disse que nós conhecemos mal Deus, e ele dizia: pois se as pessoas não pararem para refletir e para ouvir, não é possível. Se o sacerdote não para e não ouve, vai para a homilia e faz uma homilia errante. Isto disse isto há poucos dias, embora já também o tenha dito. Mas depois diz para os catequistas: bem, quer dizer, se vocês não ouvirem, como é que vocês podem transmitir? E depois diz para os pais: e se vocês pais também não escutarem o que Deus vos quer dizer, como é que vocês podem transmitir? E isto era, se calhar, o que a gente também não... O mal que a gente... E hoje não. Hoje nós começamos a ver que, de facto, portanto, Deus é um Deus próximo com quem podemos dialogar todos os dias, não é? Portanto, e que podemos intuir muita coisa para o dia-a-dia. Aliás, o Sr. Código dizia há pouco... Porque é que João Vitor falou do concílio? Pois, exatamente, porque o Espírito Santo o iluminou. E é isto. Mas ele ilumina-nos a todos, se nós fizermos todos um esforço. Agora, a verdade é que nós, muitas vezes, não fazemos. A tua vida é um livro em branco para escrever ou para pintar, e por ele vais viajando sem saíres do teu lugar. E se tens o azul do céu, podes ter à noite o luar, projetar a tua cidade, uma casa à beira do mar. Podes fazer um autorretrato, pôr um bigode a Salvador Dalí, cozinhar e servir num prato a vingança que mora em ti. Ser um mestre de cerimónias, um ator com voz de peão. Imaginar o mundo ao contrário, pôr o céu no lugar do chão. Por linhas direitas, as voltas que estudar. Se trocas as voltas, ficas como estás. Não olhes para mim, o livro em branco está dentro de ti. Podes fazer um bravo discurso e pôr ao rubro a multidão, depois fechar-te num quarto escuro e ver o mundo na tua visão. E se tens o azul do céu, podes ter à noite o luar, projetar a tua cidade, uma casa à beira do mar. Chegares ao fim do teu livro, podes lançar uma outra edição, soltar as cores do teu destino para te livrares da solidão. Ser um mestre de cerimónias, um ator com voz de leão. Imaginar o mundo ao contrário, pôr o céu no lugar do chão. As voltas que estudar, se trocas as voltas, ficas como estás. Não olhes para mim, o livro em branco está dentro de linhas direitas. As voltas que estudar, trocas as voltas, ficas como estás. Não olhes para mim, o livro em branco está dentro de ti. Quem é que vai dar estes documentos conciliares? Portanto, nos vários pontos da diocese? Estes temas foram preparados para poderem ser dados por alguém que tenha alguma preparação, que não será necessário, mas eles são muito simples. Uhum. Aquilo que nós procuramos é que os nossos leigos possam refletir, possam pensar, possam conhecer e depois possam ajudar-nos dando sugestões. Naturalmente, que não podem estar isentos desta tarefa, os párocos, que hão de procurar criar nas suas comunidades estes grupos de reflexão, que hão de procurar animar os seus fiéis, digamos assim, a juntarem-se e a refletirem. Não é necessariamente obrigatório que o párroco esteja a que acompanhe cada grupo. É necessário que o párroco implemente, que o párroco anime, que os grupos criem. Depois, qualquer pessoa com um bocadinho de experiência, de comunicação assim, poderá ajudar. Só quando eu cheguei, o tempo chegou ao fim. Muita coisa do que eu anunciei não consegui falar, mas este plano pastoral mesmo deste ano vai até junho. Eu depois, antes de junho, se me permitir, gostava de continuar a conversar também acerca disto. Também não é urgente que seja já, porque isto é para dar calmamente, mas até junho podíamos depois falar destes cadernos que agora anunciou. Com certeza, até porque faremos avaliação de todo este trabalho e depois podemos dar notícia dessa avaliação. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo, até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.